Salvador, voo 173, considera dar 10, pronto. Alô, 173, boa noite, Linda, colo 10, ventando 50 graus, 8 anos. A Linda é cola, colo 173. Controle 1-2-0, decisão 8, bom voo. 208, bom trabalho, bom dia, vou 1-3. Por 2 Salvador, bom 1-3, cruza Rio Belo e da Monte. Volta 1-3, contato radar, tudo para o de voo 360, saída da Léo. Após 2.000, volida. Radar é após 2.000, leira, 1-3. Pode voar a moto, vá? Aguarde, pode voar a moto. Se quiser, pode coordenar então, entender o cidade, né? Obrigado. Voo 173 autorizado direto da Dádina. Dádina, obrigado, voo 173. 3520 para o táxi da B129, 2 horas e 15 de autonomia, alterna Recife. Autorizando o táxi, a direita Índia, ponto para a pista 902, 118-95, QNH, 1098, 3520, bom voo. 3520, direita Índia, no ponto 0295, ajuste 1002. Obrigado. Salvador, bom dia, tá 3520, pronto, ponto 00. 3520, bom dia, linha da coluna 0, vento 150 graus, 8 nós. A linha da coluna, tá 3520. 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 351, 3395, grade, um bom trabalho, vou no 76. Grade, bom voo. 5020, decolagem 38, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, Sandra 520, obrigado. Controle Salvador, bom dia, até 3520, saída Conde. Ah, 3520, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 190, saída Conde. 190, saída Conde, até 3520. Autorizado Serra Bravo, aqui do Papá, conforme rota, plano de voo, nível 340. Decola 10, primeira curva direita, perfil de saída da El Leda, ótima. Transponder 5160, controle, 120, decimal 8. Campinas, via rota, nível 340, aprovado. Decola da 10, curva direita, da El Leda, transponder 5160, controle, 1208. Protegimento de uma pronto puxa. Passará. atingiu 190, 3527. Atingiu 190. Mantém a sua frequência? Ainda mantém. Tan 3520, serviço radar encerrado, 10 milhas para posição congestionada Aracaju, 120, decimal 3. 1203, controle Aracaju, até 3520, bom dia. Chamará. Azul 4217, pronto, táxi, tem 1901 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alternando galeão. Autorizado táxi, contorno pátio 1, após Índia, ponto 0, 10, torre, 1895, NH 1098, azul 4217, voo. 1098, autorizado táxi, contorno pátio e no ponto 0, torre 18. Uno confirma na altura. Azul 4217, pronto, ponto de espera da 10. Hoje 217, boa noite, linda, coluna 0, vento 1, 4, 0, graus, 8, nós. Boa noite, linda, coluna 0, 4, 2, 1, 0. O 217 está iniciando a decolagem da NET. Azul 2207, decolou 0600, controle 120, decimal 8, meu voo. 208 agora, muito obrigado, um bom dia de serviço aí. Controle Salvador, bom dia, é o Azul 4217, decolada 10. Azul 4217, bom dia, contato radar, tudo para nível de voo 340, saída da EL, após 2000, vou lida. Faz 2000 leda na Dael 340 autorizado. O azul 4217 poderia voar morte para você? Azul 4217, autorizado, direto Mótima 4217. Azul 4217, chama centro Recife, frequência 125.1, alterne 133.95. Recife agora o 4217 da Azul, frequências 125.1, alternando 139, um bom dia aí. Bom dia. Commander, nós chegou no 161, informação certo, certo, barulho. Uno 161, Eco, confere. Certo, copo. Copo, é. 30 Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, para onde vou. Recola pista na 0, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda, Mótica, nível 360, 30. Transpondo 5175, controle no 208. Da 360, São Pamba, toda a escola que você fez, saída da El, Leda, Mótica. 5175, transpondo em controle 208. Vou no El. Correto, quanto agendamento chama pronto, posto 08. 0 push, posição 08, chama a próxima taxa. Chama a próxima taxa. Bom dia, voo 9955. Nove nove cinco cinco, boa noite, informação em curso é Eco, pronto copo, galhão. Mentira, Eco, pronto copo. Autorizado Serra Brava, Golfo Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pistão zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El, após voo a Leda, posição Irume. Onde intercepta pelo número 857, conforme reta, zona de voo. Transponda 5407, controle 120.8. Zero autorizado então, decolando 190, primeira curva à direita. Da AEL, perfil da AEL, após Leda, Leda voa posição Irume.